Nosso tema de hoje é valorizar a vida. Vamos começar, então, tentando alguns conceitos. O que é vida? O que nós entendemos como a vida? É uma pergunta interessante, porque cada um de nós talvez tenha uma concepção particular do que é a vida. Talvez por causa das nossas experiências, né, daquilo que a gente vê, a gente tem uma visão sobre vida. A vida é difícil, a vida é dura, a vida é amarga, a vida é boa, a vida é maravilhosa. Então, são conceitos que nós damos à mesma coisa, porque ela é igual para todo mundo. Situações diferentes, mas o processo é o mesmo. A vida é uma passagem de tempo. Se nós pegarmos a vida física, essa experiência que nós temos, ou seja, é uma existência. Nós falamos de vida nos referindo a essa existência que nós estamos passando. Mas nós sabemos que ela é muito mais do que isso. Porque nós falamos que a vida, ela vai além da existência física. A vida, ela também tem o aspecto espiritual que se sobrepõe ao aspecto material. Somos espíritos encarnados. Estamos tendo um momento específico na vida física, mas não deixamos de ser espíritos. E muitas vezes nós confundimos a vida com a vida física. A questão do tempo do corpo. Por que é uma confusão? Porque nós vivemos além do corpo. Mesmo no corpo, nós vivemos além do corpo, das experiências corporais. Quando nós dormimos, nós saímos espiritualmente e continuamos tendo uma vida muito mais significativa, representativa, do que essa que muitas vezes, quando nós estamos presos na matéria, sujeitos aos nossos sentidos, que nos limitam à percepção. Então, nós temos que reconceituar a vida além da questão física. O que que significa valorizar a vida? Nós dizemos frequentemente que uma vida digna, uma vida honrada, ela é composta de ser correto, ser educado e ser bom. É uma forma de valorizar a vida dentro desses três aspectos. Se eu sou correto, se eu sigo um preceito de respeito, um preceito de devolver através da bondade aquilo que eu recebo, nós dizemos que isso é uma forma de valorizar a vida. Só que nesse aspecto também acaba entrando uma particularidade de cada um de nós. Mesmo em conceitos do que é ser correto, acabam muitas vezes se confundindo de um para o outro, nós colocamos que, vamos dizer assim, nós limitamos a nossa ação de fazer por causa do exterior, por causa dos outros. Então, muitas vezes eu digo, eu não preciso ser correto porque os outros também não estão sendo. Eu não devo ser educado, respeitar, porque não me respeitaram. Eu não vou ser bom porque a outra pessoa não merece. Já falamos isso e já ouvimos muito sobre isso. Significa dizer, então, que eu vou pautando a minha conduta através das respostas que vêm de fora. Será que isso é certo? Será que eu devo agir de acordo com aquilo que vem? Ou que eu percebo que vem ao meu encontro? A gente sabe que não, né? Mas a gente age dessa forma. A gente responde da forma errada quando nós entendemos ser errado aquilo que vem na nossa direção. E Jesus mesmo nos disse, né, que nós devemos pagar o mal com o bem. Rezar por quem nos calunia, fazer o bem a quem nos faz o mal. Não conseguimos ainda na totalidade, seguir essa orientação que ele nos deu. É difícil, porque mexe com estruturas internas nossas não resolvidas, e por isso nós nos afetamos de uma forma errada. Mas, de novo, no decorrer da nossa vida, às vezes nós olhamos para trás, já do tempo vivido, e nós fazendo uma leitura sobre o que fizemos, será que nós estamos, nesse período, valorizando, então, essa oportunidade que nós temos? Essa grande oportunidade que é a encarnação? Essa grande oportunidade de estar perto de pessoas que são tão representativas da nossa vida, que fazem tanto por nós? Algumas nem são tão próximas, mas fazem por nós. E então nós temos o dever de ser, no mínimo, recíprocos através da bondade. Não da maldade, da bondade. Temos que devolver as coisas boas. A vida, eu disse que ela é muito mais do que a vida corporal, a vida continua. E se ela continua, quando nós desencarnamos, o que nós nos tornamos? Para alguns parece que a morte é uma mágica, que agora então eu posso ser o bom que eu não estava conseguindo ser. Que agora eu me livro de todos os problemas que eu tinha aqui e eu posso ascender, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Ou pelo menos a gente tem que saber que não é bem assim. Que a vida é uma continuidade. Eu serei o mesmo e não tem nenhum problema nisso. Às vezes o fato de simplesmente se falar em morte já é uma coisa que assusta. Não, a vida continua sem o corpo físico. Continua igual. Eu vou fazer as mesmas coisas que eu gostava de fazer enquanto eu estava aqui. Por isso que eu tenho que observar o que eu estava fazendo, do que eu estava gostando, para não ficar preso a coisas que não ajudam, que não me proporcionem crescimento, evolução. Temos que criar hábitos e não vícios, desprender as coisas que não nos fazem bem. E um ponto fundamental nessa valorização, muitas vezes tem uma frase que ela é muito repetida, até em tom de brincadeira, que é o seguinte: eu era feliz e nem sabia. Quando a gente diz isso, a gente está querendo dizer que eu tinha muita coisa e não percebia. Por quê? Porque eu estava focando no que eu não tenho. Se nós pedirmos para cada um relacionar pelo menos 10 coisas boas que tem na sua vida, vai ser fácil. E são coisas fundamentais. Mas muitas vezes nós passamos um dia inteiro ou uma vida inteira olhando para o que nós não temos, sentindo falta do que eu não tenho. E isso pode ser coisas que estão dentro de mim ou coisas que estão fora de mim. Nós não estamos valorizando a oportunidade que nós temos. Nós estamos valorizando o que nós não temos. E talvez, por que não temos? Por que será que nós não temos? Ou por que será que eu quero ter o que eu não tenho? São oportunidades de reflexão que a gente vai tendo, que a gente vai abrindo um espaço para pensar, para raciocinar. É muito interessante observar o todo, porque a gente aprende muito. A gente tem dificuldade em observar a si próprio, porque nós olhamos muito para fora. Mas quando a gente começa a perceber em volta, a gente vai relacionando com as mesmas situações que nós carregamos. O exemplo do outro é muito importante para mim. Um amigo meu me disse uma certa vez, e eu nunca esqueci disso, ele estava comentando que ele sempre achou que tudo o que ele tinha, seja materialmente ou o que ele desenvolveu dentro dele, era fruto do trabalho que ele exerceu. Tanto do trabalho remunerado, quanto do trabalho de modificação, de conduta, enfim, né? Então ele acreditava que toda a construção dele era fruto do trabalho que ele desenvolveu. E aí um dia ele percebeu que essa construção, ela tinha sido efetuada a muitas mãos. Começou lá na casa dele, na família materna, depois os amigos, os colegas, pessoas desconhecidas que ajudaram de alguma forma a construir aquilo. Daí ele percebeu que, realmente, nós não somos uma ilha, nós não somos grande coisa, até dizendo, nos achando, né, grandes coisas, quando nós achamos que nós nos construímos. Na verdade, nós somos muito auxiliados, mas nós também auxiliamos, através daquilo que nós fazemos, dos nossos exemplos, das nossas palavras, dos nossos pensamentos. Então, eu guardei essa informação dele para jogar dentro, e aí a gente percebe assim o quanto nós temos que abrir a nossa gratidão para muita coisa. Eu sempre digo que quando nós agradecemos a Deus pelo que nós temos, nós não percebemos o quanto nós temos que não percebemos. Nesse exemplo de construção, muita gente colaborou colocando alguma coisinha e a gente, às vezes, só vai se dar conta disso lá diante da vida. E a gente só reconhece quando nós temos, muitas vezes, um significado de afeto com as pessoas. É mais fácil reconhecer quando nós gostamos. Não conseguimos reconhecer quando nós não gostamos. Mas, muitas vezes, uma palavra áspera, dita por alguém que ela traz alguma verdade, algum ponto de se tocar, né? Então, é fundamental a gente estar consciente do que nós estamos fazendo. A todo momento, ter o máximo de consciência sobre o que nós estamos fazendo para poder perceber a vida, perceber o que nós estamos fazendo e aí conduzir de uma forma mais plena possível toda essa oportunidade que é viver, que é uma experiência única. Nós sempre falamos de Jesus, né, porque os ensinamentos dele, eles tocam muito mais do que a vida física. Ele nos falava muito sobre a questão do espírito, daquilo que nós vamos continuar vivendo mesmo após a experiência, e do que nós temos que fazer para que esse continuar seja cada vez mais pleno. Então, que nós consigamos aprender cada vez mais, dar o valor às coisas que são realmente importantes e começar a desapegar do que não é importante, do que só perturba a nós mesmos, o nosso coração, podia dizer assim, os nossos sentimentos, o nosso mental, deixando isso para trás.